agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, meu caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma emissão de Diga Lá ao Senhor Fado. Um programa em que a alma portuguesa se faz ouvir, trazida aqui pelos nossos fadistas, pelas vozes que tão bem interpretam. Diga Lá ao Senhor Fado de hoje, como não podia deixar, aguarda, assim como todos os programas aguardamos, os seus pedidos. Faça do Diga Lá ao Senhor Fado e da alma portuguesa o seu momento. Porque é o momento em que ouvimos o belo fado, ouvimos estes belos poemas, tão bem interpretados, e ao mesmo tempo sabemos que é um pouco de nós. Que é um pouco da nossa alma, que é um pouco daquilo que sentimos. O Diga Lá ao Senhor Fado aguarda então os seus pedidos, como eu já disse, em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Com todo o gosto e com todo o prazer, teremos aqui a oportunidade de passar todos os pedidos que nos fizer. Atreva-se, venha ao encontro da alma portuguesa. Deixe a lagriminha ao canto do olho aparecer e deixe sobretudo, mas sobretudo mesmo, o coração palpitar. Vamos então ficar agora com três fados. Vamos ficar com Musa na voz de Cristina Branco. Depois ficamos com Conta Pedinho Vida na voz de João Brasa. E ficamos com O Lenço na voz de Alfredo Marceneiro. Depois voltarei aqui, voltarei à antena para lhe vir falar mais um bocadinho e para lhe trazer mais fado, mais alma portuguesa. Fique connosco aqui na Antena Web, como eu digo lá ao Sr. Fado, para si, com todo o orgulho, sempre em português. Todo o vinho que se bebe nas adegas, com conta, peso e medida, é um bem que se recebe se não a chega a dar vida à própria vida.

foram pagos. Teus olhos eram dois lagos, o lascívio era o teu seio. Foi tudo fêmea e leio. Breve fugaz ilusão, magoaste-me o coração. Eu fui molenço e rasguei-o, magoaste-me o coração. Eu fui molenço e rasguei-o. Sim, senhor, eu espero que estejam a gostar então dos fados que já lhe trouxe, que tenham agradado. Alguns mais tristes, outros mais alegres, mas são fados em que a alma portuguesa se faz ouvir e se deixa sentir por nós desta forma. O fado é um momento em que, sim, a alma fala connosco, a alma transmite-nos realmente o que sente, e a alma é nossa, pois nós inventámos, cantámos, criámos e compomos o fado, e continuamos a fazer. E prova disso é o Diga Lá ao Senhor Fado, todos os dias na Antena Web, segunda a sexta-feira, para si, neste mesmo horário, às 13 horas. Esta meia hora, que é tão pequenina, mas que vale tanto, é tão rica, porque todos os dias eu lhe trago um pouco da alma portuguesa e tenciono continuar a fazê-lo. Peça também você o seu fado. Venha, venha à frente. Deixe-nos então maravilhar-nos com o seu pedido. Deixe então a sua lagriminha no canto do olho aparecer, com o coração palpitar, dar saltinhos no peito, tanta alegria. Por ouvir aquele fado que o marcou, de alguma maneira. Vamos então ficar com Gonçalo Salgueiro, o fado Chora-se Bem. Depois ficamos com Trova do Vento que Passa, que eu já trouxe na voz de Adriano Correia, mas agora trago na voz da Amália Rodrigues. E depois vamos ficar por fim com a voz de Marisa e Carlos do Carmo, ao vivo no Casino Estoril, com Estranha Forma de Vida, um fado da nossa Amália, mas na voz de Marisa e Carlos do Carmo. Eu espero que goste. O Diga Lá ao Senhor Fado está aqui para si na Antena Web, com todo o orgulho, sempre, em português. À noite um fado chorado sai deste quarto fechado e enche esta rua tão escura. E enche esta rua tão escura. Somos vizinhos do tédio, um senhor que não tem remédio existência que tem. Vem para o meu quarto fechado, senta-se ali a meu lado, não deixe entrar mais ninguém, não deixe deixa entrar mais ninguém. Nesta risonha morada só lá cabe mais um fado que neste quarto fechado fado chora-se vai, o fado chora-se vai. Digam lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. É por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade. Que todos os sóis são meus que é toda a minha saudade. É por vontade de Deus. Que estranha forma de vida, tem este meu coração. Vida de vida perdida, quem lhe daria o condão? Que estranha forma de vida, viva de vida perdida, quem lhe daria o condão? Que estranha forma de vida. Coração independente, coração que não comando, vives perdido entre a gente, teimosamente estranho. Coração, coração independente, eu não te acompanho mais para deixar. Então, nos despedindo, porque eu digo ao Sr. Fado de hoje, esta alma tão bela e tão portuguesa, infelizmente tem que ir. Mas já lhe fiz companhia em meia hora, já lhe trouxe meia horinha de música portuguesa, de música tipicamente portuguesa. Desde a forma como é tocada, desde os seus instrumentos, desde a forma como é cantada, os poemas que foram compostos ou que foram criados por portugueses, desde tudo, é nosso, é português, é a nossa alma, é o amor que fala, é cantado com amor, feito com amor, é feito mesmo a português. Agora então, eu vou-me despedir. Já sabe que www.radioantenaweb.info é uma página sempre à sua disposição, é a nossa página, é a sua rádio. E geral.radioantenaweb@gmail.com é um e-mail que está sempre aberto para si. Deixe o seu pedido, faça o seu momento. Nem que tenha que chorar, nem que tenha que ser de alegria, tem que ser de paixão, de humor. Deixe o seu momento português e a sua alma falar. E use o fado como forma de expressão. É isso, forma de expressão. Vamos então despedir-nos, diga lá ao Sr. Fado, bem como eu, desejamos para si uma tarde muito feliz, um dia repleto de coisas boas, muito boas energias e rodeado sempre de bons momentos e boas pessoas. Fique então feliz, agora fique com Maria Armanda e Não Passes Com Ela à Minha Rua, um fado espetacular. Eu espero que goste. Fique bem aqui para a Antena Web. Diga lá ao Sr. Fado, volta amanhã para si. Volta amanhã não.